DJ Elias concordiense, o DJ da unidade, tocando pra galera, porra! Chorou minha mãe e nunca me esqueceu. Eu estou chorando, dirigindo pelas ruas, pensando em você. Não vai ser fácil para mim viver tão sozinha aqui, mas também não vou insistir, vou deixar seguir sem mim. Vai doer demais em mim sua partida, mas é bem melhor assim. Agora chegou o nosso fim. É Tati Pink. Que pena você terminou. Estou tão triste sem você. Você me falou, jurou minha mãe e nunca me esquecer. E eu estou chorando, dirigindo pelas ruas, pensando em você. Vai ser fácil para mim viver tão sozinha aqui, mas também não vou insistir, vou deixar seguir sem mim. Vai doer demais em mim sua partida, mas é bem melhor assim. Sempre acabou e agora...